Hoje eu encontrei a lua. Antes dela me encontrar, me lancei pelas estrelas e brilhei no seu lugar. Derramei minha saudade e a cidade acendeu por descuido. Por maldade você não apareceu. Hoje eu acordei o dia antes dele te acordar. Fui a luz da estrela guia pra poder te iluminar. Derramei minha saudade e a cidade escureceu. Desabei na tempestade por um beijo seu. Nem a lua, nem o sol, nem eu que podia imaginar que o amor fosse um delírio seu. E o meu foi acreditar. Hoje o sol não quis o dia, nem a noite o luar. Eu sei o amor, eu sei. Não marca hora nem lugar. Cansei, amor, cansei. A gente cansa de esperar. Hoje o sol não quis o dia.